num jeito de ser sincero e puro de coração. Eu quero crescer na graça e poder de Jesus. Eu quero andar com Deus e sua face contemplar. Eu quero ouvir e obedecer a sua voz. Eu quero viver e sempre adorar no santo poder.